de 8-8 Lucy fez. O rap me deu voz, eu com apenas 16, querendo mudar o mundo, língua afiada, pique a daga, ideia forte, pesticida nos racistas que são praga. Andorinha só não faz verão se eu quero sua atenção, então não pense que é só por ego. Vitória solitária e seus castelos de Lego, tô fora. No coletivo siga é mais da hora, simbora. Primeiro vamos resgatar o respeito, depois daquele jeito da minha grana. Tirar uma onda com quem se ama, evitar os canas sem B.O. Pode crer, bem melhor. Da classe de 02, desde 97 envolvido. Lá no ABC, em várias bancas, tava escondido. O amor por esse bang a mim fez todo sentido. Saí do trampo toda quinta e ir pra Olido. Espetacular, o que ali aconteceu. Testemunho ocular da cena que ali nasceu. Mano que ali cresceu, outro que se esqueceu. Não gosta de mensagem? Aí é um particular seu. Rap era o recorte de uma vivência, saída da violência pra honrar a nossa existência. Se um baú aberto não guarda tesouro, proteja a casa, meu parça, que a rima é ouro. Rebobinei minha mente tipo uma fita cassete. Eu era só um adolescente, não tinha nem 17. Apóstolo dos Racionais, decidi fazer rap. Não sei como que tem gente que não sente o boom bap. Dentro de mim ficou, isso me transformou. E seja como for, os iludidos não aguentam. E quando eu nasci, médico disse que os batimentos cardíacos era BPM 90. Quase tudo que eu ouvia vinha do IOMTV. Filosofia de vida, só quem é resistir. Época de ouro pra mim sempre vai existir, pois até hoje mantenho a essência de ser MC. Rap nacional, musical. Rap é compromisso, é como um vídeo que destroça. É verdadeiro, vem de você, você. Sou o rap, esse é o compasso. Agora não tem mais jeito, mano, é assim mesmo. Bom maluco curte rap, não me julga. E o rap é que nem a China, truta, só e o grande no M. Eu aprendi desde pivete em respeito à caminhada, o passo a passo no trilhar da estrada. O corpo a corpo, informação urbana, música suburbana, e eu já vi da insana. Leandro E.K.E. James Ventura, esse verso contém pólvora, antes é porva. Por norma, chega que tá normal, bate o reconhecimento e cola com os original cultura. A minha mente é um fura, pois tá muito ponto com a pouca compostura. Rua, pra ser é só sair de casa. Se reside perto da bocada, dá uma moeada. E se não tivesse o rap pela gente? Meu mestre é o audiolivro das ruas. Mas qual que vai ser daqui pra frente? Não para, não trava, só continua. Adida no pé, pad, headman no headphone. A fé se mede tete a tete no microfone. Sol e semente na mente, sente o ar quente do aerosol. Da tinta que espirra fervente, tem gente conservada e formou. Desde 7-4, meu contrato com já assinado uma onda. Da BF, meu logo unido, tipo ogro e fionda. Sonda, meu espírito verá em divisão em 5 partes. Rap, break, DJ, grafite, conhecimento, somando as artes. Flow, flavor, feeling, fat lace, fat cap, fat boys. Mas que lindo estás! O hip hop forjou meus heróis. B-boy de mate até Vênus, versus plano no veneno. Sândalo tipo impacto, dando os ângulos de um triângulo, retângulo, vandando flow. Lyric slow, rap não faço, eu sinto. Esquadrão Zona Norte, cada vez melhor no recinto. Digo que sou melhor na rima, eu minto, não sou melhor. Sou primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Me chamaram pra resenha, chequei, brotei da leste, fi. Onde o sol nasce, rima cortante igual bisturi. É o ápice do frenesi, na caça do tesouro. Voando tipo colibri, só desviando dos botes de sucuri. Sou Naja na Somália, em Urubá aprendi. Não confunda fama com talento, malandra venha devagar. Tô temperando o papel, o som com sabor pimenta, eu gosto. Quando o clima esquenta, fazendo meu pé de meia sem perreco. Pegando o trajeto, sentindo o rumo certo. Regula seu mal agora, o peso nas caixas, risca DJ. De volta é época de ouro, carai. Rap é o estouro. Bem-vindo ao jogo, rap é o som e tenho o pão da imaginação. Dele que no meu canal, da imaginação. O rap é fundamental. É a trilha sonora de quem procura vitória. Rap é o som e tenho o pão da imaginação. Dele que no meu canal, da imaginação. O rap é fundamental. Você vai gostar do meu estilo. Me lembro bem, quanto tempo faz. Nós ouvindo Bill, RZO Racionais 509E, pode crer, não é o creme. Por amor, MC, não é mexê, rap não é game. Alto lá, quem vem lata, malucão vem sem fundamento, faz fé. Só lamento conexão, RJSP, foda-se o hype. A rua não é contra strike. Verso na valha é o aço, tipo BO no freestyle, cabaço não tem espaço. Chega no sapato, braço, pensa pra entrar no tablado. Coligações é legado. Lembro como se fosse ontem, calça big, camisão no pé, boot da Kick 105 é estação, espaço rap é perto do rec. Que a ideia é de quebra, alertando várias mentes, dando orgulho pra favela, lutando por justiça e paz, longe de treta. Pra que arma, sangue bom? Toma papel e caneta. Leia um livro, seja esperto, foi o meu aprendizado. Quem não entende, vem julgar, é foda, chegado. Não podem ver preto juntos que já querem encher o saco. Mas aqui o time é forte, é só olhar, ninguém é fraco. Agradeço a velha guarda e nunca quem tá no poder, fazendo armadilha só pra ver o pobre nós morrer. Nós somos o ouro, bons tempos, bons tempos, bons templos. Contemplo, atento, com tempo, vivendo, aprendendo, ensinando e fazendo acontecer. Agradecer aos que pavimentaram a estrada que eu e você pisamos. Manas e manos, sejamos gratos. Imagine o primeiro muro grafitado, como o primeiro rap foi gravado, como o primeiro scratch foi inventado. O primeiro b-boy foi muito ousado. Cultura hip hop, muito obrigado. Rap nacional, musical. É verdadeiro, vem de você, você. Sou eu, a rap, e esse é o compasso. Agora não tem mais jeito, mano, é a zagueira. Bom maluco, curte rap, não me joga. E o rap é que nem a China, truta. Só eu, grande no M, no M. Como é que é, galo e gare, meu mano? Foda-se, yeah. Um gajo já não se vê um ano, mas estamos na pista. Nova Gaia, São Paulo, funk é violento. Estamos na luta, garantir um sustento. Espero que esteja tudo em ordem e progresso, e que haja saúde, versa, versa, é tudo que peço. Eu estou aqui no jogo do gato e do rato na garra. O Porto está diferente, meu mano, tem macumba brava. Eu ouço sinfonias da sereias, cantam ao fundo. Pedaços de maus caminhos tiram-me deste mundo, mas estou vivo, de punhos levantados aos céus. Aniquilo falso MCs no banco dos réus. Revistas e tape decks, minas, raps e back. Gravava o João em VHS quando eu era moleque. No mic check eu colei cedo e passei logo no teste. Correndo a city é sem medo, nos freestyle nós ferve. Eu não colava na Soweto, mas flagrava mil raps. Nas linhas não passava perto, canetando sem break. Em 9966 as paredes derretem. Enquanto o primo discoteca sem usar internet. MK2 numa delinha, só vinil nesse set. Ouvindo os bundos bumbete, até que o meu ouvido seca. Cheiro de spray na rua, errei, as cores abrem mil leques. Eu pulei muito e gritei rei, escutei o pivete. Pelo rap me apaixonei. E agora a marcha nós match. Pra essa cultura me entreguei e foi incrível, deu match. Essa é a história de muitos da caminhada que não seguem a caravana porque a caravana passa. São personagens que iluminavam as barras muito além do visual porque a rima vinha da alma. E essa luz era poética, lúcida na fonética, única e magnética. Pura, porém suja como a rua, dura como a vida quando crua e totalmente nu em sua estética. Salve quem tava lá e pôde presenciar, captar, absorver pra repassar, alguns reproduzir e outros pra elevar. E por isso eu tô aqui pra não deixar esse amor desintegrar. Não vai morrer, não, vamos deixar. Não sei porquê e nem como explicar. Me faz viver, me transportar. Me faz sentir como se eu pudesse voar. Não tô sozinho, somos em peso. A minoria, porém de corpo denso. Palavras, instrumentos que transcendem espaço-tempo. Já não é somente musical, rap é sentimento. Bem-vindo ao jogo, rap é o som e tenho o pão da imaginação. Tenho que ir no metal, da imaginação. O rap é fundamental. Sonora de quem procura vitória. Rap é o som e tenho o dom da imaginação. Tenho que ir no metal da imaginação. O rap é fundamental. Você vai gostar no meu. Colei com os mano pra fazer a track. Troco pros que tão fazendo malefício a bique. Antes que eu te assassine, assina o cheque. Vocês vão entrar em choque quando ouvir o clique. A convite do Kaique, eu vim chique. A lá vão ter só pra pensar, sem conversar, cê vai entender. Respingo tinta, retinto pinga. Tem peixe no anzol, valeu sol na moringa. É, ainda não acabou a hora do boom. Eles têm tanta fórmula que eu prefiro ser um. Na vida tipo BBB sem câmera e sem ação, tente sobreviver em cena sem encenação. Atravessando BPMs junto de bons rimadores. Só os bons são mil flows em poucas linhas. Nós, minha vida, minhas dores. Era que nem Serra Pelada nos 80, nos 90 era abundante. Ideia boa nos falante, mais mocado desses canto. Trocar ideia escambo, batida e rima combo. Palco nem tinha tanto, mas ninguém temia tombo. Topo era consequência de degrau em degrau. O mic aberto era esmeril, deixava a mente no grau. Vi que afiada, mente aberta, os versos vinha a milhão. Bloco pesava na mochila e foi assim construção. Quantos tão sem nostalgia aqui agora igual Gil Gomes? Do microfone aos fones, não trabalhamos com nomes, não trabalhamos com clones. Sem conversa mole, dole, quem não versa morre. Mas nem sempre quem corre é pole. Cansei de amargo, fi, prefiro adoçar meu café. Cabeça erguida e de pé, mais confiança que fé. Graduado com louvor, grato professor. Mas sem essa de era, enquanto eu for golden é, brilha. Se envolve no bagulho, você vai gostar. Se envolve no bagulho, você vai gostar. Se envolve no bagulho, você vai gostar. no bagulho.